Hoje é dia 27 de junho de 2022 e este é o episódio 201 do podcast do Ponto Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e comigo tenho hoje o Miguel. Olá, Miguel. Boa tarde. Ok, estamos a falar estrangeiros, já somos finos. E hoje não temos Tiago, o Tiago hoje não pôde gravar. Mas pronto, no próximo episódio certamente esperamos nós que já não tenha impedimentos para gravar. Miguel, tu tens aqui uma data de notas sobre coisas que queres falar aqui sobre a tua semana. Portanto, conta-nos, Miguel, como é que foi a tua semana? Olá, Jacob, salutações a ti também, Jacob, em casa Teva. Esta semana está de tractante da GDD, gestão de direitos digitais, que também é por a nomear essa a estafa de criação de escassez artificial. Pero que muita gente conhece com a DRM, Digital Rights Management. Com quem Tiago sempre esqueixa que soca multilingue, aquesta vegada vai protestar em catalã. A la web de RTP Play vai seguir desde fa tempos uma das minhas séries preferidas em catalã, Merlí. É uma cena amb la qual me identifico, com a entrenadora e tot, la sèrie es maca, els actors estan ben dirigits, els textos són interessants i, sobretot, és tot est en català, que m'agrada molt i m'ajuda a aprendre la llengua. Ara, RTP va decidir que persones com jo, que veuen sèries al seu lloc web des d'un Raspberry Pi amb el sistema operatiu Raspberry Pi, l'han d'agafar amb DRM. Quina va ser la meva sorpresa quan fa unes setmanes vaig voler veure un altre episodi i em va sortir un aquest contingut no està disponible. És a dir, si el vull veure he d'activar el DRM al meu navegador d'internet. No estic d'acord. A més, hi ha continguts que serien de domini públic que també es veuen afectats per aquesta mesura. Al cap i a la fi, a veure, pago una tarifa de televisió i encara ha de patir publicitat? Per què? RTP no va pagar els drets d'emissió? Estic burlat, tan burlat que vaig decidir de protestar en català, però genial d'aprendre, ara vaig a Torrents. É aquesta minha setmana. Sabes, as séries e os conteúdos não estão em domínio público. Porque os autores, nem os autores morreram há mais de 80 anos, nem as séries foram gravadas há esse tempo. Portanto, em domínio público legalmente não estão. Agora, eu compreendo, e tens razão, a respeito das séries e dos conteúdos que são produzidos com financiamento público, esses não deviam, em ocasião alguma, estar sujeitos a DRM. E deveriam estar disponíveis para todos nós gratuitamente, porque afinal de contas já pagámos. Pois era precisamente isso. Primeiro, parabéns pela tua compreensão do catalão, é espetacular. Segundo, de facto tem muito a ver com isso, que é nós já pagamos uma taxa de televisão, a RTP também tem publicidade, ou seja, a RTP em teoria já pagou os direitos de emissão das séries que emite, mas é que isto aconteceu recentemente, há coisa de umas semanas atrás, porque eu era capaz... Atenção, eles pagaram os direitos de emissão das séries que emitem, mas uma coisa é as que emitem, outras coisas é as que eles produzem. E aí, sim. Os que eles emitem, eles têm as condições que eles têm para a emissão são sujeitas à determinação do autor. Agora, eles têm é que perceber uma coisa, é que eles são um serviço público e que por isso têm que, se é necessário usar DRM para emitir aquela série, têm que recusar emitir aquela série. Ponto. Precisamente, é que há coisa de umas semanas atrás, eu estava habituado a ver essa tal série catalã, o Merlí, no site RTP Play. Uhum. E de há umas semanas atrás deixei de poder ver porque obrigava-me a instalar DRM no meu navegador de internet. Uhum. Ainda por cima eu estava num Raspberry Pi, que é o meu centro multimédia. Uhum. e com Lubuntu não, Raspberry Pi OS LXDE. E tive de instalar DRM no navegador de internet para poder aceder aos conteúdos no site da RTP Play. Yeah. Isto não devia ser uma coisa a que eu devesse sujeitar o meu navegador de internet. Portanto, Até tenho mesmo dúvidas da legalidade, da necessidade de utilizar DRM para assistir a conteúdos da RTP, sejam bons qual forem, não tenho algumas dúvidas, pronto. Mas não, sim, sou também especialista. Eu tenho muitas dúvidas. Mas atenção que nem todos os conteúdos no site da RTP Play estão sujeitos a DRM. Eu já apanhei uns documentários e algumas produções da casa que não obrigam a instalação de DRM, não obrigam o protocolo DRM, será ativado no navegador de internet. Mas, mesmo assim, é chato. Chateia-me, é chato. Eu concordo contigo. É inapropriado e não é assim que um serviço público deve funcionar. Pois, ainda por cima, quando eu quero ir buscar o Merli ou outras fontes, aquilo vem tudo em castelhano. Pá, e o castelhano chateia-me, é uma língua que me chateia, aquilo chateia-me. E portanto, eu quero ver aquilo em catalão. Pronto. E pronto. Olha, e já que estamos numa de queixar-nos de serviços públicos, eu quero queixar-me do serviço público postal, que é prestado por uma empresa privada, simplesmente se recusa a entregar encomendas. Paguei-lhes para entregar encomendas cá em casa e eles não entregam, não deixam avisos que não entregaram, simplesmente registam internamente no sistema deles que não entregaram, nem tentaram entregar. Ah, isso já me aconteceu centenas de vezes, não duvides. Bom, olha, se queres apresentar queixas contra os correios recentemente privatizados, é melhor tirares uma senha e esperar sentado, porque como tu, há milhares de outras pessoas na mesma situação. E passei também pelo mesmo, de terem encomendas. Então, durante o período do confinamento, foi ainda mais evidente, porque tu recebias um papelinho na caixa do correio dizer: não entregou, porquê? Não estava em casa. E estava toda a gente mas em isso casa. Não me aconteceu. Mas isso não me aconteceu. Isso já me aconteceu várias vezes. Eles simplesmente não tentaram entregar e não deixaram notificação alguma. Mas tu tinhas um número de rastreio e tudo? Tudo. E ias à internet ver as etapas de entrega e tal. E não entregaram. Não entregaram zero. Nada, zero. Nem curioso. Sequer, por exemplo, quando chegou a Portugal, recebi um SMS a dizer que tinha chegado a Portugal e que tinha tratado de desalfandegar. Quando desalfandeguei, recebi notificação, quer quando paguei, quer quando a alfândega libertou as encomendas, que eram duas encomendas até, e a alfândega até foi bastante rápida, e ao fim de 3 semanas eu resolvi ver porque é que o CTT ainda não tinha entregado as encomendas, e fui ver lá o site, e fui ver, não fui só ao fim de 3 semanas, fui ir vendo, mas ao fim de 3 semanas disseram que não vamos entregar. Mas devolveram a encomenda ao remetente? Não, deixaram no posto aqui da Terra. Hã? Yeah. Espera. Deixaram no posto de distribuição local? Yeah. E não sai de lá? Saiu porque eu fui lá buscar. Já me aconteceu também um par de vezes, curioso. Mas geralmente quando eu abro uma queixa no portal da queixa, eles estranhamente começam-se a mexer e de repente eu recebo a minha encomenda passado uns dias, é curioso. Magia. Mas olha, ó Diogo, é um mercado livre, pá, é um mercado livre. Tu não vês que a privatização ia aumentar a concorrência e melhorar a qualidade do serviço? Tu também estás sempre a queixar. E os preços baixaram. Claramente. Não baixa. O nosso amigo André Freitas está a perguntar se 100 encomendas da Pine. Sim, 100 encomendas da Pine. Ui. Da Pine 64. Espera, eram materiais com algum valor monetário? Algumas dezenas de euros. Dezenas de euros? Diogo, estás fraquinho. Tu geralmente costumas fazer compras nas várias centenas de euros. Evito. Mas de facto, Também há casos desses, de encomendas que, se tiverem algum valor que possa ser interessante para piratas dos pacotes, como se costuma dizer, é o chamado man in the middle attack, só que físico. O teu pacote vale dinheiro, desaparece pelo caminho e ninguém sabe quem é que ficou com ele. Olha, o André está a dizer que a encomenda dele também está lá desde dia 8. Portanto, olha, já sabes o que é que aconteceu. Pois é, pois é. É por essas e por outras, meus amigos, que eu estava na calha de arranjar um pine seal. Conhece o pine seal? Conheço, sim, senhor. O ferro de soldar. Yeah. E estive a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Olha, optei por um... Como é que chama aquilo? Secure. Que também é mais barato. Eu só conheço o pine seal. É o único ferro de soldar que eu conheço, porque é da Pine 64. De resto, não conheço mais nenhum. É uma coisa, é um instrumento que eu não opero. Mas este da Secure é bem catita e é compatível com os mesmos ferrinhos do Pine Seal e tudo. E tem. E é catita, é bem catita. É muito catita. Eu recomendo. Miguel 10, código de promoção. Muito bem, muito bem. Olha, e por falar em Pine 64, porque está marginalmente. Já, não sei se já disseste tudo o que tinhas a dizer, esqueci-me de perguntar, desculpa lá. Já, em relação à RTP, ainda não acabei de protestar, mas vou resmungar lá para dentro. Mas sim. Continua. Sim, sim, eu já tinha tido um problema semelhante com o teu, com o Kodi, que eu também uso num Raspberry Pi, e RTP Play funcionava e de um dia para o outro deixou de funcionar. E agora não sei se funciona ou não, porque desistir de ver RTP e passei a ver Deutsche Welle. Tu passaste a ver o quê? Desculpa. Deutsche Welle. Ah, Deutsche Welle. A onda alemã? Depois. Onda alemã, exatamente. O serviço público de televisão alemão. Conhece o filme alemão Die Welle? Não. É um bocadinho assustador, mas valia a pena ver, sobretudo nos tempos que correm. Pronto. Fica a recomendação da semana em termos de cinema, o filme alemão Die Welle, passado numa escola secundária. Ok. Isso parece-me ainda mais assustador. Olha, duas palavras: camisas brancas. Pronto, é só isso que eu tenho a dizer. Depois, quem quiser, vá ver o filme. Ok. Olha, por estar relacionado com o Pine 64, esta transição vai ficar aqui. Vamos falar um bocadinho do Ubiport, o projeto que desenvolve e mantém portes do Ubuntu Touch para dispositivos móveis, e também o próprio sistema operativo e a interface e um conjunto de aplicações core, e alguns serviços geridos pela comunidade. O Ubuntu Touch, para quem não conhecer ainda, é o sistema operativo móvel baseado em Ubuntu para smartphones e tablets. Os nossos patronos podem ver o Miguel neste momento a exibir o seu BQ4.5 Aquaris a correr o Ubuntu Touch. O Ubuntu Touch, há quem pense que foi descontinuado, mas não foi. A Canonical deixou de trabalhar, mas a comunidade continuou. E já vamos com muitos updates e alguns anos depois disso. Regulares também eram os shows ao vivo no YouTube, os Ubuntu Touch Q&A, que agora são menos regulares, mas que nas duas últimas semanas, no último mês, vá, houve dois, como era costume ver de duas em duas semanas. Teve coisa de mais ou menos de um mês e tal, sem haver nenhum, e de repente houve dois. O primeiro deles foi o 118, e nesse 118 havia algumas novidades. As novidades, a principal delas todas, é que o Pixel 3a, o porte para Pixel 3a está 100% completo. Eu já perdi a conta aos modelos dos Pixels. Qual é o mais recente? Não faço ideia. Para isso 7 ou 8? Não sei. Também não faço ideia. Mas o 3A já tem alguns aninhos. 3 e 3A. O 3A está completo. Todas as funcionalidades do hardware funcionam em Ubuntu Touch. E também já está a funcionar com Ethercast, que é um protocolo que faz streaming do da interface do sistema para um qualquer outro dispositivo que suporte o protocolo. É um protocolo sem fios, que usa sem fios. Portanto, se tiverem um dongle que suporte o protocolo, ou uma televisão que suporte o protocolo, podem com este dispositivo utilizar as funcionalidades convergentes do Ubuntu Touch e divertir-se com isso. Pois, isso é tudo muito bonito, mas o que eu gostava mesmo, eu sonho todos os dias com isso, era poder ouvir rádio FM no meu Aquaris i4.5. E é uma pena que essa funcionalidade ainda não esteja disponível no meu telefone. Uma pena. Mas vai estar, porque com a OTA 23, de que já vamos falar a seguir, essa é uma das funcionalidades que vai ser ativada na OTA 23. Não posso. Juras? Uhum. Uau, isso são boas notícias, Diogo. Há tanto tempo que eu esperava ouvir essas notícias. Isto é o entusiasmo mais falso possível. Mas, uau, ainda bem. Agora posso ouvir a Rádio Antena Livre quando passeio. É preciso duas coisas: instalar, teres um dispositivo que suporte, e o BQE4.5 funciona, suporta, e eu já experimentei, estive a testar. É preciso headphones, porque os headphones funcionam como antena, e é preciso ter a app instalada. A app ainda é muito básica, mas funciona. Mas isso é em que versão em que canal é que isso está? Neste momento ainda só está no RC, Release Candidate, mas nos próximos dias irá ser publicado. Release Candidate. Eu até estou tentado a instalar, só que eu por princípio no meu telefone principal nunca vou além do estável, da versão estável. Pronto, por uma questão de prudência. Um telefone principal eu acho que é prudente. Porque de vez em quando aparecem bugs um bocado chatos, e que, embora 95% do tempo a gente não nos afetasse, pode calhar-se naquele momento aqueles 5% fazerem diferente. Espera, mas eu estou-me agora a lembrar, eu tenho um Fairphone 2, uhum, que uso para testes. Se calhar. Eu não sei se o Fairphone. Não sei se o Fairphone tem essa funcionalidade ativada. É uma funcionalidade que depende do porte, não do sistema operativo em si. Portanto, mas é uma questão de estar. Não faço ideia. Bem, eu desconfio que não. O Fairphone 2 sempre esteve um bocadinho atrás na lista das prioridades da UbiPorts. Eles deixaram. Também é um telefone que, apesar de toda a publicidade à volta do Fairphone, eu tinha muita esperança que fosse um telefone que fosse para durar, porque permitia a atualização dos componentes de forma separada, não é? Uhum. Mas entretanto a Fairphone decidiu que o Fairphone 3 é que era e lançou um novo modelo, que é um contrassenso. Atenção, o Fairphone 2 teve à venda muitos anos e ele já não vendeu o Fairphone 2, mas vendem componentes para Fairphone 2. E eles, enquanto tiverem stock dos componentes, vendem. E o mesmo para o 13 e para o 4, que já foi anunciado, não sei se já saiu também. Mais um. Epá. Ok, pronto. Tudo bem. Mas olha, ainda a propósito de aparelhos móveis e isso tudo, eu esta semana estive a ouvir o podcast da concorrência. Peraí. Ainda não chegamos ao fim, que ainda há aqui mais novidades. A respeito deste protocolo, o Ethercast, a funcionalidade está a ser ativada, reativada na versão Chinel, que ela teve desativada porque quebrou, e os porters em breve vão poder reativar isto nos seus dispositivos. Também já foi feita o call for testing da RC, da OTA, RC Release Candidate OTA Over the Air, 23, que é um update para o Ubuntu Touch, o número 23. 23 desde a última release oficial da Canonical. E também tá lá a funcionalidade também de rádio FM, mas depende ainda de como eu disse, dos porters terem ainda ativar ou não a funcionalidade. Isto para Chinel, para Focal, Continua a haver features a serem portadas do sistema operativo. Portanto, neste momento o Ubuntu Touch é baseado em Xenial, que é o Ubuntu 16.04, e há um processo em curso de update para o 20.04, Focal, e continuam a haver progressos. Há mais componentes portados e completos. E curiosamente há também mais contribuições individuais de mais indivíduos diferentes, portanto o que é uma vantagem para a comunidade, porque de quanto menos gente dependermos, melhor, porque as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam aborrecidas, ultrapassam limites de saúde até. É aquilo que nós na gíria das empresas chamamos o velho problema da decapitação. Pronto, que aliás os franceses inauguraram em 1789, se não estou em erro. Pronto. E assim, quanto mais gente a contribuir, além de avançarmos mais depressa, quando as pessoas estiverem confortáveis o suficiente para fazerem muitas contribuições e contribuições mais complexas, assim também evitamos que está dependentes de um pequeno número de pessoas. Isto foi para a 118. Para a 119... há também novidades interessantes. Foi um episódio dedicado ao Lomiri, que é o novo nome do Unity 8. Unity é a interface que existia agora, e que ainda existe, mas já não é oficial do Ubuntu. Teve a participação do Alan Griffiths e do Marius Gripsgaard. O Alan Griffiths, vocês talvez, se forem fãs do Ubuntu Touch, e se forem seguirem há já algum tempo este podcast, já podem ter ouvido falar dele. Ele é o líder da equipa de Mir da Canonical, e além disso ele também é um grande fã do Ubuntu Touch, e o Marius Gripsgaard é o fundador do Bport, além de, claro, o Florian e o Liber e o Alfred Neumeier, que já são mais conhecidos de quem segue o Bports. Posso só fazer uma pergunta? Podes. Eles já mudaram mais uma vez o nome. Eu vejo muitos nomes. A comunidade é muito criativa em relação a nomes. Há nomes para tudo e depois mudam de nomes a meio dos processos, e eu acho que isso induz alguma confusão. Há alguma razão especial pela qual eles mudaram o nome de Unity 8 para Lomiri? É uma questão de licenciamento? O que é que se passa aqui? É uma questão. Isto já foi mudado há muito tempo. E só foi mudado uma vez. O motivo tem a ver com haver intenção e trabalho em curso por parte do Bports para colocar o Lomiri no Debian, porque é assim que se faz entrar software no Ubuntu, idealmente. Mas espera aí, deixa ver se eu entendi. Mas o Lomiri é um nome para algo que já existe, que é o Unity 8. Exatamente, já existia. Ok. Pronto. Então, mas o Unity 8 não existe no Debian? Não. Eles querem fazer uma versão para enfiarem dentro do Debian, nos repositórios repositórios do Debian, certo? Para que as pessoas que usam Debian possam depois usar isso. Só que depois há questões de trademark e políticas da Debian em relação a isso. Era aí que eu queria chegar. E em relação também a componentes, que nós também tivemos de renomear componentes do Ubuntu Touch, para não ter Ubuntu no nome, devido às políticas da Debian, e são políticas avisadas, na minha opinião. Isto tinha sido tudo desenvolvido para existir apenas no Ubuntu, e ao tentar colocar-se isto num upstream, é normal que estas questões tenham de ser levantadas e tenham de ser alteradas. Portanto, é razoável. Razoável. Neste caso, até acho uma coisa bonita. Imaginem uma paisagem com flores e passarinhos a pipilar e essas coisas todas, mas o Ubuntu deve muito ao Debian, pelo menos na sua origem, não é? Boa parte do Ubuntu veio de Debian. E agora a Canonical A Canonical pega num componente que eles desenharam, deram para a comunidade pega naquilo, desenvolve-o de outra maneira e depois devolve ao Debian. Uhum. Sim, a política oficial do Ubuntu é tudo que conseguires meter no Debian, metes no Debian. É a forma, tudo que não for específico do Ubuntu e que puder estar no Debian, deve ir para o Debian, ou ainda mais acima no outro projeto upstream. A forma de fazer entrar software no Ubuntu é esta, e é esta a política oficial. Aliás, incentiva-se a que todos os package managers e Ubuntu developers sejam também Debian e package manager de developers do Debian. Portanto, então, é uma política oficial. Vamos lá ver se eu entendo aqui uma coisa. O Lomiri é o interface gráfico do Ubuntu Touch, tal como ele existe hoje, desenvolvido pela Ubiports. Yeah. Vai ser disponibilizado para Debian. Está a ser disponibilizado. Isso. Já estão vários componentes, já estão no Debian, e com o tempo eventualmente estará tudo. Vamos lá ver se eu entendo. Portanto, supostamente é um sistema que estará disponível também para desktop enquanto interface? Sim, sim. Como era, aliás, a intenção inicial da Canonical com o Unity. Exatamente. Que servisse os dois propósitos. Exatamente. O Lomiri tem esta capacidade de se adaptar automaticamente com o mesmo código, sem alterar nada, adaptar-se a estes diferentes form factors. E agora, ainda a propósito daquilo, eu não sei se agora é a altura adequada para introduzir isto, tu me dirás, mas a ironia disto tudo. Eu esta semana estive a ouvir um dos últimos episódios do podcast Destination Linux. Uhum. Especificamente o episódio 282 do dia 12 de junho, em que eles estavam muito entusiasmados a discutir as várias opções que já existem para aparelhos móveis. Uhum. Baseadas em GNU/Linux. Uhum. Para as pessoas que não sabem, lá em casa, GNU/Linux é a minha maneira de dizer Linux, que é o que dizem as pessoas normais. E eles estavam a falar com muito entusiasmo. Houve algumas menções do Ubiports, mas muito de passagem, o que me deixou um bocado surpreendido, porque o Ubiports, para os autores daquele podcast, parece uma coisa residual. Eles dizem, fazem a ressalva, mas o Ubiports é muito importante e tal, mas estão muito mais entusiasmados com o Plasma. E eles falaram de uma demonstração que foi feita de GNOME Shell para mobile. Uhum. Uma prova de conceito. Que os deixou excitadíssimos e uma prova de conceito que os deixou entusiasmadíssimos. E o GNOME, uhum, parece desenhado para móvel. E a polidez. É uma alteração. Não é a polidez. O cuidado deste último teste de GNOME em móvel parece que tem um ar assim, um aspecto muito bem cuidado e que parece funcionar muito bem. Atenção, uhum, é só uma prova de conceito, portanto também não sei muito mais do que isto. Sim. Mas eles estavam entusiasmadíssimos. Ora, vejamos a ironia da coisa. A Canonical cria um interface gráfico que é suposto ser universal para vários aparelhos, desktop e móvel. Uhum. A meio do caminho diz assim, epá, não é por aqui. Afinal, Unity isto não vai dar a lado nenhum, vamos largar isto para a comunidade e vamos adotar GNOME. Não foi bem esse o motivo foi mais... Sim, estou a caricaturar a coisa, como é óbvio. Sim. E a comunidade pega no Unity e diz, epá, olha que temos aqui uma ferramenta, pá, tão bonita, vamos tentar desenvolver isto, vamos dar-lhe o nome Lomiri, Lomiri, etc. Lomiri. E vamos fazer aqui uma coisa. E depois, Canonical adota o GNOME com algumas modificações pequeninas como interface da distribuição Ubuntu. Uhum. E de repente a GNOME diz assim, bom pessoal, vamos lá tentar desenvolver isto para móvel. Enfim. Não foi bem isso que a GNOME disse. O que a GNOME disse foi, governo alemão, dá-me dinheiro. Eu faço aqui exato, uma prova exato. De... eu faço foi financiado aqui uma... pelo governo alemão, exato. Eu faço aqui uma prova de conceito. E com umas modificações ao GNOME, e logo se vê se isto chega a algum lado. Pode não chegar a lado nenhum. De qualquer forma, já existe uma shell modificada baseada em GNOME, que é o FOSH, que é utilizado em algum, no Droidian, e é usado em desculpa, outros. Desculpa, Diogo, só para que os nossos ouvintes percebam do que é que estamos a falar, podes soletrar o FOSH? P-H-O-S-H. P-H-O-S-H. FOSH. Yeah. FOSH. Tem que ser pronunciado FOSH. E que é, um, é uma shell feita para GNOME, que permite utilizar a maior parte das componentes do GNOME em dispositivos móveis. Existe o Plasma Mobile, existem várias alternativas. Eu tenho a opinião de que a interface do Sailfish, que agora não lembro o nome, e a do Ubuntu Touch, portanto o Lomiri, são as mais evoluídas. Mas é bom que haja escolha e que as pessoas possam utilizar o que elas preferem e kumbaya e cenas, liberdade de escolha. Vamos todos dar as mãos, acender uma fogueira na praia, espetar as pranchas de surf na areia e tocar guitarra. Exatamente. Ora, essa, as pessoas que estavam naquele podcast, elas não usam um smartphone com no Linux como daily driver. Sim, não são como nós, que somos pessoas de bem, não é? Pois. E portanto, vem uma coisa brilhante nova e entusiasmam-se. Basicamente, na minha opinião, é isso. Agora, se eles utilizassem um smartphone com GNU Linux como daily driver, se calhar tinham opiniões um bocadinho diferentes. Mas são opiniões legítimas e nem toda a gente tem que querer utilizar o GNU Linux no smartphone como daily driver e podem simplesmente ter o interesse de estar legítimo, de estar a ver as coisas passarem. Por mim, ou seja, aquilo que tu queres dizer, aquilo que tu queres dizer de forma paternalista, tal como eu, é que se eles não fossem os bárbaros incivilizados, talvez te pusessem um pouco de água na fervura. É isso que estás a tentar dizer, não, Diogo? Não diria água na fervura, mas tinham se calhar uma opinião diferente. Mas pronto, é uma opinião legítima. Há quem use estes outros sistemas e estas outras interfaces como Daily Driver, não são é tantos como quem que usam o Ubuntu Touch e o Lomiri. E até porque os outros sistemas estão disponíveis em pouquíssimos dispositivos. E diria que o Plasma é o que está disponível em mais, e com o Plasma Mobile, com o sistema operativo, não só o Plasma em Manjaro ou em whatever, porque o Plasma está disponível em várias distribuições, mas o Plasma Mobile diria que é o Plasma Mobile, e talvez o Postmarket OS são os que estão disponíveis em mais dispositivos diferentes. Mas mesmo assim estão longe de estar disponíveis em tantos dispositivos como está o Ubuntu Touch. Sim, o Ubuntu Touch leva uma grande vantagem. Eu francamente também acho que é o, apesar de tudo, o sistema mais polido, mais, com mais funcionalidades e mais ergonómico, eu diria. E aliás, eu cada vez que apanho um telefone com Android dou por mim a fazer os gestos do Ubuntu Touch, porque para mim são mais intuitivos e mais naturais. Yeah. A única coisa que me chateia assim, só um bocadinho assim de nada, assim, só um bocadinho assim, pouquinho assim, tipo assim, oh, um detalhezinho, é a porcaria do o painel lateral do menu com os ícones das aplicações, sabes? Tu tens no Ubuntu Touch, está do lado esquerdo. Uhum. Eu gostava de poder colocá-lo do lado direito, porque é onde eu tenho o polegar. Para mim é muito mais natural ativar esse menu com o polegar e depois fazer deslizar com o polegar da mão direita e acionar as aplicações à medida que vou usando. Mas ou eu que sou burro, não tenho ideia de como é que não és burro, não é possível. Consigo fazer isso. Não é possível, mas existe um motivo para ser como é. O Ubuntu Touch foi feito para foi desenhado a interface para, para dispositivos com entre 4 e 4.5 polegadas. Este é o limite do BQ 4.5. com dispositivos destes é fácil chegar lá com o polegar. Com dispositivos maiores já é mais difícil, mas de qualquer forma está perfeitamente usar, é fácil usar com a mão esquerda e com as duas mãos, e acho que seja. Sim. É de facto uma coisa que se deve pensar como é que se melhora. Essas coisas são sempre escolhas, essas coisas são sempre escolhas muito individuais, e os nossos ouvintes saberão se gostam mais de usar a esquerda ou a direita ou até as duas mãos para lidar com o interface do telefone. Pronto, eu uso das três maneiras. Pronto, adiante. Voltando aqui ao Q&A do 119, que foi dedicado ao Lomiri, houve alguns anúncios ainda antes. O primeiro foi que a partir de dia 11 de julho só se aceitam contribuições de código para Xenial, pronto, para a versão atual do Ubuntu Touch, se já tiverem sido primeiro implementadas em Focal. Isto é válido, que é para funcionalizar ao nível do sistema operativo, que é para as core apps. Isto é um bom sinal, significa que a coisa está madura o suficiente para que já faça sentido fazer uma exigência deste tipo. Estás com uma cara de quem te quer fazer uma pergunta. Não, não, ia só fazer um comentário. A maneira como tu pronuncias Xenial faz-me lembrar chinelo. Pronto. As contribuições para chinelo. Pronto. Como é que, qual é que era Xenial aqui? Qual era o nome da distribuição? Xenial Xeros. Xeros, exato. O chinelo do Xero. Uhum. Pronto, está feito. Pronto. É melhor do que Focal Fossa. Pois, mas pronto, o Focal Fossa é o próximo. Há outro anúncio que é a nível do Android, o suporte para múltiplas, já agora quem não sabe quem é o Android, é o sistema que permite utilizar aplicações de Android em Ubuntu Touch e que é suportado em alguns dos dispositivos mais recentes que correm Android 9 para cima. Que isto faz é colocar um container de Android dentro do Ubuntu Touch que permite assim utilizar estas aplicações em Ubuntu Touch. Atualmente, para utilizar estas aplicações, tens que abrir o Android e ao fazeres isso ele abre-te uma janela com a interface do Android. A novidade é que agora ou em breve está prestes a ser terminado, o suporte para múltiplas janelas estará disponível, ou seja, o que isto permite é, em vez de se ter de abrir uma interface, a interface do Android toda e ter lá dentro as janelas, o Ubuntu Touch irá gerir janelas para as aplicações individualmente. Ou seja, queres abrir uma aplicação de Android, escolhes a aplicação e na interface do Ubuntu Touch e ele abre uma janela só com aquela aplicação, não tem o sistema operativo, a interface isso do sistema operativo toda perfeitamente integrado com a interface do Ubuntu Touch, como se fosse outra aplicação do Ubuntu Touch, mas dentro de um container? Perfeitamente integrado depende do que é que queres dizer com perfeitamente integrado. Por exemplo, porque visualmente falando, não. Tu também tens muitas web apps no Ubuntu Touch que dependem da plataforma de onde vêm os dados, não é? Portanto, aquilo no fundo é uma janela do navegador em que tu abres uma página ou coisa assim. Portanto, os não temas, estou a ver qual seria temas, a grande diferença. Os temas são os do Android e não há controle do que o Ubuntu Touch possa fazer em relação ao conteúdo das aplicações. Aliás, essa questão também existe dentro do próprio Android. As aplicações têm aparências completamente diferentes umas das outras. Sim, é verdade, isso irrita-me um bocado. Aliás, uma das coisas que me agradou quando saiu o Ubuntu Touch é que havia uma certa consistência. Sim, uma consistência e uniformidade, até no próprio desenho dos ícones das aplicações e tudo, que eu achava muito agradável. Agora, isso foi tudo para o calheiro, não é? Fragmentou-se tudo. Não, nas aplicações nativas continuam a existir, por uma é que... São poucas. São poucas, exatamente. São poucas. Então, mas e em relação às aplicações que correm dentro do Android? Às vezes há aplicações que precisam de permissões manhosas e que precisam de interagir com outros componentes do telefone. Como é que isso processa? Isso não vai dar imensos problemas? Não. Quer dizer, dá aos developers do Android. Não, ah, então o problema é deles. Está bom, está bom. Não, o Android, ao estar dentro de containers, há logo a questão de que o acesso que ele tem, por exemplo, aos sensores, como e a coisas fora do container é limitado. Ele não tem acesso a dados fora do container, tem acesso a sensores, mas isso é feito com o controle típico do Ubuntu Touch, e tem acesso a um conjunto limitado de sensores. Eu vejo, por exemplo, há muita coisa que não funciona, que dependem de sensores específicos, como aplicações de navegação e assim, darem imensos problemas. O GPS funciona perfeitamente. Sim. Eu já experimentei, funciona perfeitamente. Mas suponho que na configuração do Android tu podes ativar ou desativar permissões específicas, talvez? Não faço ideia, nunca vi isso em funcionamento. E algumas que também são controláveis dentro do próprio dentro da própria interface do Android. Mas sim, há um conjunto que ele de no Ubuntu Touch há sempre permissões que tu geres nas opções de segurança do Ubuntu Touch. Ok? E deixa cá abrir para mostrar-te. Espera, mas isso não é um Aquarius, pois não, é outra coisa qualquer. Ah, pois, este não tem. Esqueci-me que o Aquarius não tem. Eu estava a achar muita fruta. Yeah. Deixa só aqui o BQ ter acesso a isso. Não, o BQ não aguenta isto. Não tem sequer Android Move. Odeio telefone celular de pobre. Pobre sempre tem BQ, sai correndo na rua, mostrando o celular para as amigas. Olha, Gessileide, tem o meu Ubuntu Touch. E depois não corre nem uma porcaria de um Android. Odeio pobre. Os controles do container são feitos ao nível do container e não são controláveis na interface, é o que eu estou aqui a ver. Daí que ele também tenha acesso a um conjunto limitado de coisas. Que se tem acesso ao GPS, tem acesso à rede. E chega, e está bom, já chega. Não tem ao Bluetooth, não tem a muitas outras coisas. Eu já não lembro o que é que tem áudio, já não sei o que mais. Mas isso é uma situação temporária ou é assim por omissão? Porque é assim que se quer desenhar o Android? Assim, neste momento é assim. O futuro logo se vê. Sim, já dizia esse grande filósofo, o futuro logo se vê. Não sei qual é a intenção. Eu francamente fico dividido com esta história do Android, porque por um lado facilita a popularização do Ubuntu Touch, porque há muita gente que vai dizer, então mas agora já posso usar a aplicação X que eu preciso, então já posso usar o Ubuntu Touch no telefone, porque pronto, já não fico limitado, porque preciso mesmo de uma aplicação X ou Y, etc, etc. Uhum. Mas por outro lado, também vejo a reação contrária, que é, bom, se eu posso usar aplicações do Android em Ubuntu Touch, então para que é que eu vou desenvolver aplicações nativas para o Ubuntu Touch? Para isso desenvolvo para Android e iOS e está a andar, pronto, já não me chatei muito. É um pau de dois bicos, sim. Daí que... É um pau de dois bicos com o qual devemos bater nas pessoas que não desenvolvem aplicações para o Ubuntu Touch. Pronto. Fica o conselho lá em casa. Aliás, um pau de dois bicos, não. Uma vara, uma barra de ferro de dois bicos. É mais prático. Assim, só que há coisas que simplesmente nunca vão existir para o Ubuntu Touch. Nunca digas nunca, Diogo. A ti, onde é que está a tua esperança? O teu otimismo? Não tenho. E digo mais, mesmo para o Lineage em Ubuntu Touch, que é o que corre dentro do Android, há coisas que também nunca vão existir. Por exemplo, aplicações para bancos, a maior parte delas nunca vão existir. Espera. O que tu estás a dizer é que aquilo que corre dentro do Android é a Lineage OS? Yeah. Ah, então, mas isso é diferente. Mas isso esclarece muita coisa. Não podemos falar em Android. Sim, Android na versão da Google. É uma distribuição da Android Open Source Projects e não do Android Operating System. E à qual faltam muitas coisas do Android oficial da Google, que tem imensa tralha proprietária, entre outras coisas do desenho mesmo do Android, que são questionáveis para quem defende software livre. Uhum. Eu vivo bem com isso. Aliás, eu se puder, não toco sequer num único aparelho que tenha Android. Eu tenho o Android instalado. Eu utilizo isto para... Utilizei isto uns meses com o Street Complete, quando estou fora da minha zona de residência, para ir para ajudando a completar dados do OpenStreetMaps. Mas tirando isso, usei para ver como é que aparece o podcast em outras aplicações de podcasts, mas não toco nele há meses. E qual é a tua zona de residência? Isso não é para divulgar. Isso não fica perto da capital da União Europeia? Não fica, não. Tens a certeza? Absoluta. Adiante. Portanto, esta é uma novidade para o Android, tanto o suporte para múltiplas janelas, para podermos utilizar aplicações sem ter de abrir a interface toda do Android. E há também umas experiências a decorrer. Uma delas é decorrer aplicações em GTK no Ubuntu Touch. O Ubuntu Touch, para quem não sabe, a interface é feita com as bibliotecas Qt e as frameworks de Qt. GTK é uma alternativa a isto e é o que é utilizado, por exemplo, para o GNOME, para o XFCE, para o LXDE e uma série de outros desktops. Portanto, o Alfred Neumeier está a fazer um esforço para facilitar a disponibilização de aplicações feitas em GTK para o Ubuntu Touch. E GTK em Wayland. Portanto, é uma novidade muito interessante. Ou seja, vai permitir que nós usemos algumas aplicações que estão disponíveis para desktop diretamente no ambiente Ubuntu Touch. É isso que eu entendi ou estou errado? Isso já é possível. Já é possível? Como? Porque eu já ouço falar disso há muito tempo. Com o X. Aplicações de X correm com essa tralha toda, mas correm dentro de containers Libertine. Okay. Pois. Eu por acaso tenho isso no Fairphone. Uhum. Tenho isso no Fairphone e consigo usar aquela versão em janelas, em modo, entre aspas, desktop, mas não funciona muito bem, de facto. Não, porque as aplicações não são feitas para interfaces de smartphones. Ainda por mais... As aplicações, neste caso, são as feitas em 2016 e antes. Portanto, o GTK e o GNOME foram sendo alterados mais recentemente para permitirem as interfaces adaptar-se mais facilmente a este tipo de interfaces, mas é uma novidade relativamente recente no GTK e no GNOME. Na altura em que esta versão do Ubuntu Touch foi lançada, Não era uma realidade, e tanto só com ecrãs relativamente grandes é que se torna usável. Convergência, amigos, convergência. Exatamente. Converge, filho, converge. Mas, pronto, e mesmo assim há aplicações feitas em GTK e que vão continuar a não ser usadas, porque se não utilizarem as funcionalidades do GTK que permitem a GTK e de outras bibliotecas que ficam em cima das do GTK para se adaptarem a este tipo de interfaces, então também não vai ser possível. Mas pronto, neste caso a experiência é utilizando a prova de conceito é usar o VS Codeium, a versão software livre do VS Code, que é uma aplicação em Electron que usa o GTK 3 para fazer a janela, não o conteúdo. O conteúdo é uma aplicação web de Electron. Mas a janela em si é GTK 3. Isto me faz lembrar-me que o Flutter faz o mesmo tipo de coisas. As janelas do Flutter em Linux são feitas em GTK. O conteúdo das janelas não é, mas a janela em si é GTK. E isto poderá também permitir que se possa passar a fazer desenvolvimento de aplicações em Flutter para o Ubuntu Touch. É uma novidade interessante. É importante que haja liberdade de escolha, diversidade de opções, isso tudo, mas às vezes dá-me a sensação, já tivemos esta conversa, dá-me a sensação de que há tantas escolhas, há tantas opções, há muita fragmentação também. Dá-me a impressão que às vezes a comunidade, ou as comunidades, plural, se focassem numa solução... Isso nunca vai acontecer. Pois eu sei que nunca vai acontecer. E francamente eu digo isto, mas também não acho que seja uma coisa desejável. Porque para isso andávamos todos a usar as soluções que andam para aí no mercado, que os proprietários gostam muito, não é? Pois. Tem a ver com uma filosofia diferente. Mas por outro lado é pena, porque eu vejo muita dispersão de esforços e depois tu vês muitas coisas que acabam extintas. Porque, enfim, vai cada um... funciona um bocadinho como uma evolução no sentido darwinista da coisa. Hein? Tens os ramos da árvore da vida que se espalham em várias direções e depois eventualmente há uma fórmula que resulta e as outras que acabam pelo caminho. Olha, perguntou ao Homo Erectus ou ao Australopiteco e essa malta toda que, pronto, olha o Neandertal, o nosso amigo Neandertal, que esteve aqui na Península Ibérica tanto tempo e, se calhar, ainda cá está. Acho que sim. Numa pequena percentagem do nosso ADN. Eu não sei se é assim tão pequena. 1 ou 2%. Pois, há alguns que têm mais. Ah, ganda boca, sim senhor. Chamar de Neandertais ao pessoal, aos tugas, pá. Os galegos também não se safam, que estão todos na costa oeste. Pronto. Voltando ao Q&A de 119, o Alan Griffiths, que é, como eu disse, o líder da equipa de Mir na Canonical e o entusiasta do Ubuntu Touch, explica um bocadinho a história do Mir. O Mir é um conjunto de software, cliente e servidor, que permite mostrar os gráficos nos dispositivos, nos ecrãs dos dispositivos. Ele primeiro tinha um protocolo próprio, o protocolo do Mir, aliás não é um protocolo, era uma API mesmo, que permitia fazer esta comunicação entre cliente e servidor. E há uns anos, em 2017, com a mudança de estratégia da Canonical, ele passou a focar-se na utilização do protocolo Wayland para funcionar, facilitar a comunicação entre o cliente e o servidor. Isto porque tornou-se evidente que o Wayland ia ser a solução à volta do qual a maior parte das soluções em Linux se iam normalizar. E é uma coisa evidente nos dias de hoje. Mas? Ai, havia aí um mas. Não, acho que há aí um mas. Não há mas? Não. Ok. É só boas notícias. Portanto, quais são as más notícias então? Não, isto é uma notícia, isto é só mesmo uma contar a história. Entretanto, o Mir é utilizado essencialmente para dois grandes casos de utilização. Um dos maiores, aliás, são dois, portanto, não, ele tem de ser um dos maiores, automaticamente, é o próprio Ubuntu Touch. O Mir é o display server utilizado no Ubuntu Touch. E o Ubuntu Flame, que é uma plataforma de IoT criada pela Canonical, que também utiliza o Mir. Se bem que o Ubuntu Touch utiliza umas versões de Mir ainda um bocadinho mais atrás do que o Ubuntu Flame. Queria só relembrar que a palavra Mir é uma expressão russa que significa paz, mas também planeta ou mundo, sobretudo mundo, é mais no sentido de mundo. Paz. Pronto. E mundo. Foi o nome de uma das primeiras estações orbitais que antecedeu a Estação Espacial Internacional e que foi a sucessora das estações orbitais Salyut do final dos anos 70. Portanto, um bocadinho de astronáutica e de cosmonáutica para os nossos ouvintes nesta tarde de quando quer que seja que vocês estejam a ouvir isto. Ou manhã, ou noite. Ou isso. Hora genérica. Seja qual for o vosso fuso horário, estou a olhar para ti, Tiago Carreira. Ok, isso é um bocado creepy. E estes são os dois casos de utilização. É também possível utilizar o Mir como um desktop puro, sem ser apenas para um smartphone ou um dispositivo IoT. A equipa de Mir criou até uma prova de conceito, um desktop chamado EGMDE, ou como a gente lhe chama carinhosamente, o Egg Mode. que é uma prova de conceito e que não passa um bocado disso. Mas o Mir também pode, e ele é utilizado, é necessário para correr o Lomiri. E há um reforço do esforço em fazer esta tal disponibilização do Lomiri como desktop. A entrada no Debian, como nós falámos há bocado, e toda a conversa do neste episódio do Q&A foi um bocado à volta disto, deste foco, deste esforço. Espera lá, então agora começo a perceber um bocadinho mais a ideia do nome Lomir e... Ok, sei. Depende de... Não. Não sei se há razão. Se está relacionado. Isto foi uma palavra inventada e o objetivo foi não haver um domínio registado com o mesmo nome. É, Diogo, não foi uma palavra inventada. A malta do Ubiport, depois de um serão a bater código, decidiu fazer o rally das tascas e foi lá que o nome surgiu, no meio do estado transtornado em que todos estavam. Depois, na parte de questões e respostas, houve duas perguntas especialmente interessantes. Uma é sobre o suporte para múltiplas janelas. Neste momento, o Ubuntu Touch Support teres uma janela maximizada, isto sem estares em desktop mode ou janela lado a lado. Com o upgrade para Focal, o Ubuntu Touch, aliás, o Lomiri, terá automaticamente este suporte para múltiplas janelas e até para múltiplos desktops. É um trabalho que foi iniciado pela Canonical, em que o Marius Gripsgaard já deu-lhe continuação, mas que ainda precisa de algum trabalho de estabilização, porque ele diz que ao fim de uns minutos aquilo ainda cracha. Como mas, é normal. Sim. Nessas coisas. Sim, curiosamente, isto é uma coisa que, no qual a Apple tem estado a apostar bastante nos últimos tempos e tem disponibilizado uma série de funcionalidades parecidas com isto e a registar patentes que nem uma louca de coisas que, para as quais há clara prior art, mas pronto. Sabe, uma coisa que me fez rir imenso, a coisa de isto terá sido talvez há 2 anos, foi o lançamento da nova versão do sistema operativo da Apple, aquelas festas que ele faz em outubro, aquilo tem o nome, que é o Apple Fest, ou como é que chama aquilo? Não. O Apple Note, ou... não interessa, é aquele ritual em que vai para lá o senhor da gola, da camisola de gola alta, vai, a dizer agora, agora já não vai, não vai. É o outro senhor da camisola com outra gola alta, vai dizer agora, e temos, e nós inventámos uma cena que é assim, uau, e o pessoal todo, tudo a bater palmas. O WWDC então, tipicamente em junho ou em maio. Sim, é o Keynotes. Keynotes são é a apresentação das cenas. Sim, novas. Sim, mas o WWDC, o Worldwide Developers Conference, é normalmente a Apple tem 2 eventos, ok? Um para developers e é um que estou a falar fazer para o público em geral. Esquece, aquilo é para o público em geral. Pronto, para os Neandertais, mas a Apple tem tipicamente 2 eventos, um em maio, junho e outro em por volta de setembro, outubro. É por aí. É desse que eu estava a falar. Sim. E ambos apresenta coisas e diz que isto é a coisa mais fabulosa que nunca ninguém fez sim, antes. Sim, mas é preciso. E nós somos melhor que todos. Era isso que eu queria dizer. Fartei-me de rir. Terá sido a coisa de há 2 anos, ou há 3, há 1 ano, já não me lembro. Mas novas funcionalidades do sistema operativo da Apple, e uma delas é: e agora podemos ter janelas e ambiente de trabalho escuro. Uau! E eu olhar para aquilo, a comunidade de GNU Linux já tem isso há anos, man. Yeah. Só agora. Mas pronto, e o Android, sabes até que é que o Android vai... tenha. Mas pronto, não, aquilo... Mas pronto, adiante. Sabes o que é que vai acontecer? É que vamos sofrer do síndrome do Tesla versus Edison, que o Tesla inventa as coisas e o Edison fica com o nome. Vamos lá ver se não nos acontece o mesmo com a Apple em relação à inovação que as comunidades plural estão a trazer ao GNU Linux, e depois a Apple chega, faz barulho e apresenta aquilo como sendo assim uma coisa fabulosa que nós já tínhamos. Portanto, é injusto. Yeah. A outra novidade é que o suporte para Raspberry Pi também poderá estar desbloqueado com o upgrade para Focal. Há algumas questões que estão relacionadas com o MIR que impedem neste momento o funcionamento do Lomiri no Raspberry Pi, mas o upgrade para Focal permite a adoção de um upgrade do MIR para as versões mais recentes, e que ultrapassa estas coisas, e nós sabemos que isso ultrapassa, porque o próprio Ubuntu e o Ubuntu Flame funcionam perfeitamente em Raspberry Pi. Perfeitamente, calma aí, sócio, porque eu uso o Ubuntu 2204 64-bit no meu Raspberry Pi 4 e eu tive de desistir de usar o Ubuntu com mas isso não estás a utilizar com o MIR. Ah, não sei, mas aquilo crasha-me de vez em quando, de facto, mas não é um problema, acho que é um problema do... A placa gráfica, o processador gráfico do Raspberry Pi não tem pedalada para o GNOME do Ubuntu tal como ele existe hoje para Raspberry Pi. Eu também, entretanto, posso ver as atualizações. Mas funciona muito bem com o ambiente gráfico LXDE. Eu na versão para 8 GB, se não tive nenhum problema. Portanto, também não uso tão intensivamente como tu. Bem, mas eu uso mesmo como computador de facto diário para fazer tudo o que são tarefas normais, ligeiras, não é? Sim. Mas de vez em quando faço alguma edição de imagens e tudo com o GIMP, faço uma ediçãozinha ou outra de som com aquilo, portanto, é, mais ou menos, funciona bem. Ok, e antes que o nosso Alexandre Carrapice, senhor podcast, nos mate, está na hora de acabarmos com este episódio. Já ultrapassámos largamente o limite. Ei, largamente, que exagero. Não foi assim, largamente. Foi. Portanto, resta dizer-vos então que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, e vai ser editado pelo Alexandre Carrapiço. Então o Tiago Arrondo. Tu não falas do Tiago Arrondo? Também é produzido pelo Tiago Arrondo. Neste episódio não foi, pá. Neste episódio não foi. Nem uma notazinha. Está bem, mas estás a discriminá-lo. Depois no próximo episódio ele vai se queixar. Vamos ter de ouvi-lo meia hora a queixar se não te lembraste do Tiago Arrondo, Diogo. Eu lembrei-me, mas ele é que não teve. Bem, não sei se percebeste, mas estou a imitar o Tiago. E pronto, até para a semana. Até para a semana.